093, está passando Serra Vitor 366, completa sinal do procedimento RNAV, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, boa noite, 093. Foi Salvador, boa noite, 093, na final da 190, bom dia. Bônus 093, bom dia, ajuste padrão, continue a aproximação, reporte visual. Sente 093. Salvador, 3153, leva a apresentação para o Galeão Protocolo. 3153, é para a Serra da El, aguarda, 4. 3153, é aguardando, certo? Geral 9972, 6, Lima. Roger, 6972. Taxa 3890, Fortaleza 345, 116 agora. Confirma apenas só, bem 118 a bordo? 6, 116. Correto, são 3890, utilizar taxa direita. Taxa Índia, não consegui esperar a torre 1895, ajuste de altímetro padrão no 0, no 3, bom voo. Direita 295, bom dia, obrigado. 3290. Torre, bom dia, TAM 3890, visual coronavina curta, ponto espera pronto. TAM 3890, bom dia, após o pouso do 37 da Gol, autorizado a Lima, manteve-se no zero. Após 37, ali manteve no zero, TAM 3890. Autorizada a final do procedimento NDB Zulu, na final. Autorei, estabilizando a final Zulu, 5975. Oceaner 6075, CIFI 1250, alterno 128, decimal 8. 2, 1, 0, 2, 8, 8, 0, 7, 5. Voo no 093, no solo 50, direita 121, 19. 219, voo no 093. bom dia, boa noite, não sei. Então, 3890, autorizado até colapso no zero, vento 030 graus, 049. Deu decolagem 10, está 3890. Então, 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da Eule da Irume, após o Super November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5544-1208, código corrigindo 1208, contra Salvador. 360 autorizado, decola 0 com 23 da Eule da Irume, Super November 857, transponda 5544, controle 1208, 3153. 3153, correto, chama para o estacionamento. Chamará, só no 0631. Então, 3517, copia, Brasília. Tá, então, 3517, autorizado, Salvador, Brasília, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, subida Arbor 1, após Elefa, intercepta Pêndulo 17, conforme a rota do plano. Aciona 5543, controle 120, decima 8. Tá, 3517, autorizado, Brasília, 360, decolada 10, com curva à direita, Arbor 1, Elefa, abençoou no 7, conforme, 5548, transponde 208, controle. Correto, 3517, da Tanchão, pronto, estacionamento. Vai chamar a próxima, 3517. Gol Alfa Yankee Alfa, isso. Polícia Salvador, bom dia, são 3890, Puka, Jama na Caju, saída. São 3890, está sob contato radar, vou para nível de voo 330, é presente voo direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Direto Jamo, após Jamo, Aracaju, são 3890, está subindo 330. Visão final, Rio 5975, vai 10. Rio 5975, completa final do procedimento NDB Zulu, chama a turma no 8, decimal 95. 895, boa noite, bom dia, correção 597, se estabilizou, final MDB da 10, visual com a cabeceira, baixo travado. E o 5975, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 020, 060 graus, 059. Autorizado pouso na 10, 5975. Voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 está presente, está 3890. Grato. 183153. Para push lane, cruzamento no 06. Autorizado, puxa, mandar. Autorizado, chamar ataque 3, 1, 5, 3. Tango Yankee Alpha, autorizado, reboque do portão 9, pré-remoto no 3, reporte finalizando. Yankee, reportaremos. Rio 5975, no solo 58, direita 121 no decimal 9. Rio 5975, autorizado táxi via Alfa, aquilo para o Pax 3, centralizador. Aquilo, Pax 3, passem até o finalizador. Será um 9970, bom dia. Acione identificação. Ajuste em Salvador, Rio, que é bom. É, para nós, quando se bate, é o final dela. O ajuste desse para 2000 pés, pro Adduna, para final do NDB Zulu, o Sideral 9970. São 3890, chama Recife no 2685, alterna 12545. 2685, 12545, um bom dia, São 3890. Bom dia, bom voo. Sanar 6225, Brasília autorizado no nível 380, decolando da pista no zero com curva à direita na subida Arboruno, após Elefa, Alfer Zulu no 7, conforme a rota do plano. Aciona 5557, o controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, decola da pista 10 com curva aí à direita, no perfil da Arboruno, Elefa, Alfer Zulu no 7. 5557 no transponder, 1208, chanel 6225. Correto, 6225, chama pronto para o estacionamento. Chamará, tá no 7. Gente, 3153, autorizado, é o ponto de espera da China 0, via Pátio, do Taxi Índia, é o ponto de espera com o plano do Torre, 118.95, modifique o ajuste para 10.4, tem um bom voo. 10.4, até o ponto de espera do 0, via Pátio. Cano 3153, autorizado a alinhar, Nicolás, 10, vento 050 graus, 149. Decola, alvo 03153. 3597, postura de estacionamento, portão 4. Autorizado, cano 3597, reporte táxi. Vai reportar táxi para 3597. Pelo Salvador Tango, Yankee Alpha informa o tempo do reboque na posição 3 do parque principal. Muito obrigado, Tango. Gente, Tango, Yankee Alpha, bom dia. Confirma? É, a Estrela informou a posição 7000. Fique atento ao abalizador. Bom dia, Santos 3153, decolando a chuva. Santos 3153, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto para Leda, após Leda, Irume. Ok, então voando Leda, após Leda, Irume, Santos 3153. Xené 62, um nono, bom dia. Prepara a saída da El, aguarda a cópia. Aguarda a cópia, Xené 63, um para o táxi do TAM 3597, 152 a bordo, com fim 3 horas e 30. TAM 3517, autorizado táxi, à direita via Índia até o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, torre 118.95, 1014 no ajuste, tem um bom voo. Direita Índia 1895, a torre 1014 no ajuste, TAM 3517, bom dia. Oceania 6211, cópia. Azul 4201, bom dia. Foxtrot confere. Prepara a Dael para Campinas, aguarda a cópia. Poxa, né? 6211, na escuta? Chamou 6211, Salvador. Afirmo, pronto, cópia? Poxa, né? 6211. Autorizado Galeão via UP November 857 Mou Sul, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda e Rumi. Transponder 5561, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Chave Galeão, nível 360, via UP November 857 Mou Sul, decola da 10, primeira curva direita, na Dael, Leda e Rumi. Transponder 5561 e controle 1208, Xené 6211. Correto, Xené 6211, reposte para flashback saneamento, portão 5. Sim, Xené 6211. Áculo. Azul 4201, cópia. Azul 4201, autorizado Campinas, via UP Zulu 10, UBAVE, UP Zulu 6, e conforme rota do plano de voo. Nível 320, decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5560, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Correto, Azul 4201, reporte para feedback acionamento, portão 3. Três 517, bom dia, autorizado linha decolada Pino Zé, 5060 graus, com 2 nós. A linha decola Pino no 0, tá? 3517. travado, Sideral 9970. 9970 da Sideral, completa o sinal do MDB Zulu, torre 1895. Torre 1895, Sideral 9970. Circulou o Zulu 3, controle 120, décima 8. 308, boa. Salvador, bom dia, tá 3597. Tá 3597, bom dia. Passa por contato radar, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, vai direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, só deu 360. Ou tá 3597. Corpus, terá 9970. Não, se fizer, o solo foi usando no meio. Só confirma, por gentileza, a pista tá molhada? Ok, obrigada. Agora 1, 2, 1, 19. Mais uma, obrigado. Alfa, Alfa, 9970, bom dia. Autorizado, parte 3 e a Alfa Kilo. Posição... Meia dúzia Romeu, atente ao balizador. Meia dúzia Romeu, 4-3, a 11, boa tarde. Voo 963, prepara a saída da El, agora cópia. Saída da El, Salvador, essa é 6225, pushback, acionamento, posição 7. Autorizado, chiné 6225, repasse táxi. Autorizado, repasse táxi. 963, cópia. Voo no 963, autorizado Galeão via UP November 857 Moussu, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, líder Irumi. Transponder 5565, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Aprovado nível 360, Galeão, UP November 857 Moussu, decolada 103, da El, líder Irumi. Correto, Gol 963, reporte para pushback, saneamento, portão 11. Reportará, obrigado. Fala, Gol 993, Radial, você está autorizado a final, a confim. Gol no 093, informação em curso, Foxtrot, pronto, cópia. Pronto. Gol no 093, autorizado com fins, via Upsilon 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Nítimo, onde intercepta aerovia. Transponder 5567, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Com fins 360, Upsilon 21, Arbor 1, Elefa, direto Nítimo, 5567, 1208. Boa noite, Arbor 3. Gol no 093, aponte para posicionamento, portão 8. Falou, Salvador, Azul Alfa 3, Azul Alfa 3, ainda, prossiga. O Alfa 3, Índia 43, tem autorização de rebote, parte principal, posição de número 2 e claro, gente. Gente, Alfa X-Ray Índia, autorizado início do rebote, reporte para ingresso no parte principal. Bom, valeu, obrigado. Taxa Sané 6225, com 3 horas alternando Goiânia, POB de 126126. O Sané 6225, autorizado táxi para o ponto de saída da Pichano Zero, via Pátio, Taxi Índia, no ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador, 118.95, com 1014 no ajuste, tem um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera 295, Sané 6225. Solo Salvador Azul, Alfa X-Ray Índia. Prossiga. Só para corrigir, em vez de ser Índia e Yankee, tá bom? Ah, sim, é Alfa X-Ray Índia. Sim, reporte para ingresso. Ok, obrigado. Boa noite, 65, bom dia, informação Foxtrot, pronto, cópia. Boa noite, 65, autorizado Brasília, via Upsilon 7, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Transponder 5571, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Correto, Gol no 865, reporte para feedback e treinamento, portão 1. Salvador, muito bom dia, 6225, Ponte Clara próximo. Soner 6225, autorizado a linha de colar, turno zero, vento calmo. Yankee. Alpex Ray Yankee, guarda para ingresso. Alpex Ray Yankee, estou na guarda, está pressado. Chené 6219, na escuta? Prossiga, Chené 6219. Chené 6219, tem estimado para início do pushback? Ainda não, está tudo aberto. Está ainda carregando a aeronave e recebendo o passageiro. Cliente grato. Azul 4201, na escuta? É, o Alpha X-Ray Yankee faz o 34. Sim, né? Afirma, Azul 4201, possui estimado para iniciar o feedback? Senhor Salvador, bom dia, passarei pela 229, mantendo o 900 do FN. Voo 865, não escuta? Citação, desça para nível de voo 050, vem na proa de IPAP. Na proa de IPAP, no ideal, para 050, passarei pela 229. Iniciando a descida dentro de mais 3 minutos. Passaria dos 229. Informação com drone copiado, obrigado. Puxa o funcionamento no 093 na posição 8. Autorizado, gol no 093, na porta táxi. Vive, no 093. Salvador, gol no 963, na 11, puxa, acionamento. Gol 963, contém equipe de solo, chame táxi. Canal 6235, decolando 26, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, muito bom dia, chame a minha 225, gol. 6225, Chané, decola, não se escuta. Chané, 6225, está sob contato radar Subal 380. Após 2000 pés, tem condições de curvar à esquerda, direto eleva? Afirmativo, esquerda eleva, após 2000 pés, Chané 6225. Autorizado, esquerda eleva, Chané 6225. Sim. O ideal desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, iniciando a descida, passarei 2224, confira Gente, voo 963 na base de estante pro táxi. Voo no 093, confirme já iniciou o pushback noite. A favor, autoriza o colega iniciar que a gente tem que colocar uma bagagem a mais aqui, ainda após ele passar e prossegue. Gente, estão fazendo com a equipe de solo, pois. 37 está acompanhando a retaguarda, tem livre, pushback, chame táxi. Posso, colega, dali, no 093. Voo 963, autorizado táxi via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, Torre Salvador, 118-1095. Com 1014 no ajuste, tem um bom voo. 094, livre táxi via parte, o índice de ponto de espera, 1895. Obrigado, bom dia, no 963. Quem de Alfa Xenhank, bom dia. Channer 6225, tráfego 11 horas, 37 milhas. No rumo nordeste, passando o nível de voo 1970 para 4000 pés, Alfa Tango 72 da Passaredo. Gente, 6225. Passaredo 2224, somente para informação, tráfego 11 horas, 34 milhas. No rumo oeste, passando o nível de voo 1900 para 380, Airbus 318 da Oceané. Gente, Passaredo 229. Salvador, 963, bom dia, autorizado a linha aérea colapso sino 0, vento cão. Para a linha aérea colapso sino 0, bom 963. Seguido 229, após estado, pode prosseguir para o 366? Afirmativo 2229, após estado, só autorizado, se rápido 366. Obrigado, tudo 09 da companhia já finalizou no 8, vai iniciar o táxi. Para nível de voo 050, voo direto e SAP, reporta no ideal de descida. SAP, autorizado 050, ideal de descida, chamando azul 4958. 4958 da azul, para informações, está sob contato radar. 5 milhas norte da posição coral. 1014 no ajuste, tem um bom voo. Parque Índia, livre táxi, 03, bom dia. Voo no 865, coordene com a equipe solo após a passagem do 37 na companhia retaguarda. Vai ingressar no na Taxi Índia para ponte espera. Tem livre, feedback, acionamento, reporte táxi. Posso passar de aeronave, acompanhe a retaguarda e uma táxi. Boa noite. Ato Gol no 649. Ter 6225, chame Centro Recife, frequência 1288, alterno no 260. 288-260. Bom dia, Chaner 6225. Bom dia, Chaner 6225. Passaria do 2229, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 4. Está presente voo e serve do 366, Está autorizada a final em Rinaldi, pista 0 de Salvador, reporta na final. Certo, para 2015, um ajuste 1-0-4, boa, Serra de 1-6-6, passaria 2-2-2-9. Bom dia, 9-0-9-3, decolou 3-4, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0-8, 9-6-3, bom dia. Bono 0-9-3, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0-9-3. Azul 4-9-5-8, incide se der presente para nível de voo 050. No momento da descida para o 050, Azul 4-5-5. Controle Salvador, agora 963, na saída da AEL, passando 2 mil pés, bom dia. Bruno 963, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 3620. Após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Irume. Após 2 mil pés, direto Leda, Leda, Irume, gol no 963. A curvinha esquerda para evitar a formação no 963, magnética 170 por 8 milhas, após voo na hora. Cliente, 963, após desvios Leda. Após desvios Leda, obrigado, 963, extensão 360. Gol no 649, após bom, Instagram Serra Vida 367. Zero nove três, está sob contato radar, subo para nível de voo 360 via saída Arboruno Lefa. 360, Arboruno Lefa, voo 093. Autorovia 0334, continua. Juro 184 a bordo, confirma a alternativa. Alternativa, ponto. Serra Bravo, Carlos. Gente, 1865, táxi à direita via Índia. O ponto de espera quando pronto, torre 118-95. 614 no ajuste, tem um bom voo. Direita, Índia, ponto de espera do 0218-98. Azul 4201, autorizado. Estiver acionamento no 3, reposte táxi. Mantenha a descida para 2500 pés. Reposta na final do RNAV. Ok, tem informações aqui. 2500 pés. Autoriza 1700 pés. O 2229 tem condições de completar a aproximação do visual caso desparou no 1700 pés? Ah, com referência positiva. Autorizado, no 1700 pés, ajuste no 014, reporte passando o 366, passarei do 2229. Forte era, 366. 0958, para informação, tráfego 2 horas, 30 milhas, rumo oeste, passando nível de voo 060 para o 360, um Boeing 737-800 da Gol. Frente azul, 4950. Voo na 093, está autorizada para o Adelefa. Adelefa, 093. 093, somente para informação, tráfego 11 horas, 27 milhas, rumo norte. Passando nível de voo 090 para 2.500 pés, uma façango 72 da Azul. Negativo, consciente do tráfego, necessitam 10 graus de esquerda por 15 milhas. Sete 5, mantém a escuta, 1093, está autorizado de desvio, reporte ao término. Vai trocar, 093. Azul 2775, show controle de Salvador, acione identificação. Você está presente para nível de voo 070. Fui na Pro de Mari para interceptar a chegada à Mari, após o TAP, programa Servitor 366. Só tem um campo à vista, 2219. Para descida 2775. 2775, desça para nível de voo 070. 070, desce via 2775. Desce via 2775, aciona a identificação. Desce via 070, aciona a identificação 2775. Passaria do 2229, completa final do RNAV, torre 9895. 2895. Saída Puca, Jamoracaju. Reduz a velocidade para 2109. 3139, reduzindo, descendo para 4014, no meio 49. 865, decolou os 41, controle agora em 120, décima 8, mais um. Controle 208, boa noite, Marcinho, obrigado. 2510-2828-9963. Controle Salvador, muito bom dia, boa noite, Marcinho, 4300, sem a saída da borda, com nós. Com 1865, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, via saída árvore 1. 360 via Azul 1, boa noite, Mestre. Azul 2775, reautorizada, descida para nível de voo 050. Informo que o senhor está sob contato radar. Agora a 48 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Tá voando, ele é fogo no 093. Viva controle, eu vou pro 2775. Somente para informação, o 2775 está sob contato radar. A 47 milhas sudoeste do VOR de Salvador, desça para nível de voo 050, azul 2775. 050, 2775. Voo na 093, o controle informa que está ciente. O senhor está voando Elefa, aguarde para transferência de comunicações. Sim. Salvador, a Xené 6211, na ponte número 5, para processamento. Autorizado, Xené 6211. Reporte táxi. No 093, chame centro Recife, frequência 1288, alterna 126, decimal 0. 1288, 1260, obrigado, bom dia. Bom dia. Direto 65, está autorizado para vir a telefone. Direto telefone, 865.